Isso aí, né? Aí chegou, rapaziada. A dupla 5 mais 5, mais uma vez reunida. Hein, meu compadre? Pra avisar, rapaziada, pra não dar mole os homens que o bicho pega, né, meu compadre? É isso aí. Se liga, malandra. Se der mole aos homens, amizade, o bicho pega. Se der mole aos homens, amizade, o bicho pega. O malandro ganhou monareto, uma caixa de fogos, carretel de linha, também uma pipa que botou no alto, pra avisar a massa que a cana já vinha. E a moçada que não dá mancada sentiu o aviso e pinoteou, pois toda favela tem sua passagem, sem caguetagem jamais se dançou. O sangue bom falou, se demora o som da amizade, aí tá certo, o bicho pega. Aí, malandra, se demora o som da amizade, o bicho pega. Pois lá na favela o olheiro é maneiro, esperto chifreiro e não fica na cega. Até mulher que estava riguda, na hora da dura segura e nega. Olha aí, mas se tem um parceiro na lista, o malandro despista e não escorrega. Se entra em cana ele é cariado, morre no pau de arara e ninguém entrega. O sangue bom falou, se quer mal não sobra amizade, o bicho pega. Se quer mal não sobra amizade, cuidado pra não dar mole a cojada. Vai ter pipa, foguete, morteiro, depende de chuva, sereno e de sol. Até o olheiro que é muito ligeiro, só fica cabreiro com tal de cerol. É por isso que o seu compromisso é não ficar omisso e prestar atenção, porque se der mole entra no engodo, vai dançar no rodo e não tem perdão. O sangue bom falou, se der mole eu sou da amizade, eita, o bicho pega. Ei, malandra, se der mole eu sou da amizade, é o bicho, é o bicho, o bicho pega. O malandro ganhou monareto, uma caixa de fogos, carreta de linha, também uma pipa que botou no alto, pra dizer a massa que a cana já tinha. E a galera que não dá mancada sentiu o aviso e pinoteou, pois toda favela tem sua passagem, sem caguetagem jamais se dançou. O sangue bom falou, se demora só da amizade, o bicho pega. Sujou, sujou, se demora só da amizade, o bicho pega. Pois lá na favela o olheiro é maneiro, esperto chifreiro não fica na cega. Até mulher que estava riguda, na hora da dura segura e nega. Ih, mas se tem um parceiro na lista, o malandro despista e não escorrega. Se entra em cana ele é cadeado, morre no pau de arara e ninguém entrega. O sangue bom falou, se demora o som da amizade, é isso aí, amizade, o bicho pega. Se liga, se demora o som da amizade, o bicho pega. Vai ter pipa, foguete, morteiro, depende de chuva, sereno e de sol. Até o olheiro que é muito ligeiro, só fica cabreiro com tal de cerol. Olha aí, é por isso que o seu compromisso é não ficar omisso e prestar atenção, porque se der mole entra no engodo, vai dançar no rodo e não tem perdão. O sangue bom falou, se der mole é o som,